lágrima voló. Do fundo dos meus olhos foi você que me deixou sozinha. Seu corpo agora sobre mim seria divino. O que há, o que é essa doce dor que dói lá dentro e fica ali até que nada exista além de mim e de você? Pois não há apaixonados como nós, que não se renderão jamais, nem mesmo quando uma mentira roubar o sonho e a alegria. Apaixonados como nós, indivisíveis mais e mais, esses segredos por detrás da voz. Essa noite eu vou te ter. Fazer o amor que não se pode. Digo adeus, ele é meu. E já vejo você vir chegando sobre mim. Até que nada exista além de mim e de você. Pois não há apaixonados como nós, que não se deixarão jamais, porque existe uma magia entre sua alma e a minha. Apaixonada.